uma distinção que nos deixa satisfeitos. Mais um ano conseguimos manter este galardão, esta categoria de praia acessível, e para nós é uma satisfação podermos pôr ao dispor dos cidadãos da freguesia e desta região uma praia com todas as condições para que possamos usufruir das águas do Rio Alto. Quando falamos de praia acessível, dois ou três apontamentos que possa enunciar e que faz diferenciam os equipamentos que estão nesta praia de outras que não possam contar com os mesmos? Eu arrisco-me a dizer que neste momento é a praia que possibilita, por exemplo, uma pessoa com falta de mobilidade, que esteja numa cadeira de rodas, permite-lhes chegar à água, colocar os pés na água. Isso, para nós, é uma coisa banal. Para eles, é uma dificuldade. Porque há facilidade no acesso. Sim. Nós tivemos o cuidado de colocar os estrados que permitem que as cadeiras possam ir mesmo até dentro d'água. Gostaríamos de ter já, para pôrmos ao serviço dos nossos banhistas, a cadeira anfíbia. Este ano ainda não foi possível, mas esperamos que esse vai ser um dos nossos próximos objetivos. Se calhar o principal objetivo do próximo ano.